Então, quando estiverem prontos, é só falar que eu começo. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto, Carlírio? Sim. Ok. Vamos lá. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 27. Eu estou aqui na presença de Carlírio Neto, que vai apresentar os outros participantes. E é isso, né? Teoricamente é isso. Eu começo assim, né? Possivelmente. É, vamos lá. Saudações a todos. É hora de mais uma edição da série de podcasts sobre músicas e animes. E antes da gente falar do tema de hoje, a pessoa explicar por que escolheu esse tema, vamos apresentar os participantes, né? O primeiro foi Vilaso, ele já deu o oi tradicional dele. Tô A não ser que muito ele quer. puto com o Japão, mas tudo bem. Com a seleção japonesa, pra ser mais exato. Dá um oi maroto, então. Por que vocês não escalam os jogadores originais? Prontinho, esse foi o maroto dele e uma reclamação sobre a seleção japonesa de futebol. Realmente não jogou nada. Uma pena. Só pra lembrar, eu tava torcendo pro Japão naquela partida, mas ok. É, vamos Alguém que apresentar. tava torcendo contra o Japão? Boa pergunta. Acho que não. Acho que o silêncio diz tudo. Eu acho que o pessoal da Costa do Marfim tava, hein? Eu falei aqui. Eu falei alguém aqui. Alguém aqui era da Costa do Marfim? Ah, Ibope, eu não escutei o aqui. menos. Desculpa. Eu não errei. Eu te perdoo, Bibop, se você me disser qual idioma eles falam na Costa do Marfim. Costanhos. Francês. Francês. Acertou, Loba. Acertou. Yay! Costa do Marfinês, né? Cote do alguma Cote coisa. d'Ivoire. Cote É d'Ivoire. esse negócio aí. Isso aí. Então, faça sua apresentação, Loba. Olá! Respondam ela. Olá! Oi. Savá! Logo após a Loba, é a vez do Eric se apresentar. Olá. O Eric que está com seu avatar tradicional aqui no Skype. Miyako-sama. Exatamente. Logo após o Eric, é a vez do Bebop. O meu e-mail não é a praia, mas eu também tô na área que nem uma vilagem. Corta essa! Evilás, você pode cobrar copyright dele, tá? Não, não vou ganhar muito dinheiro não com isso. Aproveitando que você já se apresentou, caro Bebop, você que deu a ideia do tema no podcast passado, explica para os ouvintes qual é o tema deste podcast e por que você escolheu ele. Bom, o tema desse podcast são músicas de encerramento de animes. Encerramentos assim, não o episódio final, mas sim o encerramento normal, né? Como tem a abertura, tem a ending. Eu escolhi porque eu tava um pouquinho com trauma de tantas escolhas difíceis que eu tive. Umas duas ou três foram bem difíceis. Eu tive que até pegar a música com o Evilásio, roubar umas músicas dele pra É, poder na verdade você tá montar minha devendo música playlist. pra ele, você sabe, né? É verdade. Eu vou cobrar qualquer edição aí, eu não escolho nenhuma, o Bipop vai ter que escolher por mim. Beleza. Então eu escolhi esse tema pra facilitar mesmo. E pra colocar músicas de ending, né? Que não são tão escolhidas quanto as de abertura. É É uma isso. estatística interessante. Eu mesmo não tinha notado que a gente escolhe mais aberturas do que encerramentos. Eu mesmo não tinha notado isso. Eu escolho mais encerramentos do que aberturas. Pois é, o Evilás é o único. É. Eu já tinha reparado nisso. E quem vai falar da sua primeira indicação é o Eric. Então vamos começar com o anime do qual eu nunca falei antes, aqui, que é Certo. Hidamaru Sketch. Realmente, você nunca falou dele. Nunca falei. Eu nunca falei Nunca, do nunca. Hidamaru Sketch SP, que é o especial. Os dois especiais foram lançados em 2011, antes da quarta temporada. Eu ia falar que é a música de encerramento, mas acho que nessa edição é meio óbvio, né? Mas enfim. É costume. É a música Nora, cantada pela dupla Marble, que é uma dupla que fez todas as músicas de encerramento de Hidamaru Sketch e de outros animes, que eu lembre, eles fizeram também Mashiro Hiro Symphony, que é uma comédiazinha romântica, Hatsuko Limited, e de cabeça só lembro esses dois. Mashiro Hiro até que é mais ou menos, Hatsuko eu já não gostei. E pô, já vou falar o querido da Marisquete. Eu levei mais de uma temporada pra gostar do anime. No início era só por causa de uma certa personagem, mas na segunda temporada me afeiçoei a todas as outras e pronto. Foram 4 temporadas e os especiais e por aí vai. Alguém quer fazer uma pergunta para o Eric sobre Marisquete? Eu não gosto. Eu quero fazer privilégio. Fala, Bob, qual é? O que você achou da escolha do Eric, Evilásio? Cara, eu não lembro dos encerramentos de Renamaru Sketch. Eu sei que eu não gosto do anime. Peraí, ele não assistiu nem a primeira temporada. Peraí. Bebop, você quer formar uma guerra aqui, cara? Não. Só tinha uma dúvida. Não, eu tô tranquilo hoje. Não, é que eu senti que indiretamente você tá provocando o Eric. Que isso? Poxa, Bebop. Olha quem tá plantando aí a briga. Que isso, Bebop? Carilho. Não, é o que eu tô entendendo da tua pergunta privilégio. Posso estar errado, mas... Você tá errado. Ô, Bebop, tá me usando, Bebop. Que é isso, Bebop? Caramba, cartão amarelo pro Carlírio, hein? Acho que a única pessoa que pode distribuir cartões aqui sou eu. Pelo menos na primeira parte do podcast. Por que você pode dar cartões? Acho que eu nunca dei cartão, né? Sei lá, inventei isso agora. Qual que é o cartão que manda a pessoa pro inferno? Qual que é a cor do cartão que manda a pessoa pro inferno? Cara, pior que não tem cor, não tem cor esse cartão, preto. Não. Cartão negro. Não, se você falar em cartão preto, vai ter gente falando de racista. Seu racista. Um cartão lilás, pronto. A Loba falou que o cartão é arco-íro. Arco-íro. Arco-íro invoca Boku no Pico. Arco-íro invoca. Vai mandar pro Boku no Pico. Ah, ok, achamos o lado do inferno e invocamos Boku no Pico. Eu achei que não ia ter Boku no Pico no podcast e invocamos Boku no Pico. Eu invoco a carta. São sinônimos, né? Eu invoco a carta Pico. Nem vou perguntar o desenho dessa carta. Ela tem uma habilidade especial, cara. Ok, Vilas, tem sua chance. Qual é a habilidade especial dessa carta? A frase é fácil levar o cosmo do seu coração. Meu Deus do céu. Eu achava que ele ia falar Shiryu amigo, alguma coisa assim, mas... Tá. Não, eu invoquei a carta o Pico, não o Shun, cara. Que droga. Hidamarisquete. As cartas de Hidamarisquete seriam todas fofas, belas e delicadas, como o anime é. Eu não acho assim tão delicado. Ah, cara, desculpa, eu gosto de Hidamari Sketch, é assim que eu vejo ele, pelo menos. Enfim, alguém mais falando de Hidamari? Ou de Inferno? Eu não gosto, só pra deixar claro. Você já deixou claro, mas tanto. Mas é importante deixar claro. Eu defendo o anime por causa da personagem, porque o anime, a primeira temporada eu achei chatinha, mas só por causa da personagem eu fui em frente e depois adorei, mas dane-se. Eu nunca vi, não posso falar nada. Lobo também não viu, né? Não, não vi não. Ah, então tá tranquilo. Então pode repetir qual é a música, Eric, por favor. Música Nora, cantada pela dupla Marble. Encerramento de Hidamaru Sketch SP. E fiquem com a música. どこまでも広がってゆく bem. Para a próxima indicação musical, vamos com Evilásio. Opa, continuando plantando a Discord aí. Não, brincadeira. Eu vou escolher então uma música do anime Jiruin Uasu Itaishi Mashita. É o encerramento, ok? Ok. Ok. O nome da música é Yume no Naka do Watashi no Yume. Que é legal porque combina um pouco com o vídeo, né? E com a história da música. Porque a tradução. A tradução do título seria O Sonho Dentro do Meu, meu Sonho. E é legal, é um anime meio louco. A gente não falou aqui, na verdade, né? Como eu tava vendo. Então, ele vai falar de um. Nosso. É meio que nosso mundo no futuro, quando a humanidade está em decadência, e surgiu uma nova humanidade, que são as fadas. Que são criaturas que adoram doce, conseguem criar reinos e destruí-los em menos de uma semana. Impérios absurdos, futuristas e o que mais você pode imaginar. E é um anime super divertido e, curiosamente, é um anime que também tem várias críticas sociais e ele acontece de trás pra frente. É legal, cara. Eu gosto muito de não aceitar isso mais tarde. Ele é meio complicado pra explicar assim, mas ele é muito bom. Vale a pena. É um anime que ele é altamente colorido, mas na verdade ele tem um lado bem dark. No primeiro episódio você vê um frango. É um frango, não. Você vê um pão de forma sendo morto. Ele se mata. O pão se mata. É. Pão de geleia, né? Isso. Agora o legal é você ver um frango esfolado fumando. Frango esfolado fumando, exatamente. É do caralho. Fora a cena da igreja. Essa cena da igreja que eu ia falar, dos frangos aparecendo do nada na vidraça, caindo. Deus, ah, eu lembro. Milagre, é Deus, é milagre. Pessoal, o vitral da igreja. Melhor exatamente, Loba. Exatamente, Loba. Lembrei das galinhas assistindo aquele negócio. Só que meio cowboy pop. É, frangos esfolados que andam e fumam charuto. São donos da máfia, cara. São frangos mafiosos. Exatamente. É. A máfia do mundo do futuro. É muito bom, cara. É muito bom. Eu gosto muito do episódio em que ela fica. Em que a protagonista, que não tem nome por acaso, o nome dela na série toda é chamada de Watashi. Os personagens em si têm nomes, né? Eles são todos chamados por alguma coisa específica, alguma característica que eles têm, né? Isso. E tem um certo episódio em que ela fica presa numa ilha com um monte de fadas e elas começam a acreditar nela como se ela fosse a rainha deles. E eles criam impérios gigantescos e tal. É muito foda. E uma semana depois tudo cai em ruína e ela volta pra casa. Watashi. Não, Jiroi, eu. Poxa, eu fico dividido. Eu não gostei muito de assistir o anime. Achei ele chatinho, mas por outro lado, ele é muito inteligente, as histórias e as ideias dele. Por exemplo, aquele arco lá que eles ficam presos numa revista. Se mangá é demais. Isso, também. Aí eles têm que ficar inventando coisas pra ir avançando, pra continuar com a história. E eles ficam fazendo piadas sobre a indústria em geral. Ou então esse episódio que você falou que também faz várias críticas assim, várias piadinhas meio irônicas sobre a humanidade, ou o último arco, nossa. Tem a pseudo Andrew Tate, que também é muito maneiro. É, nossa, é um anime muito irônico, muito eu gosto pra caramba, pra caralho, assim. Eles brincam até com satélites espaciais, cara. É muito bom. Ele é bastante inteligente. Ele é um anime cheio de camadas. Pena que o diretor não presta. Eu não vou entrar aqui numa briga com o Eric, então vamos continuar. A música de encerramento, como eu já tinha falado, se chama Yume no Naka no Watashi no Yume. E é isso aí, é muito legal esse anime. Só uma coisa, Bebop, você viu esse anime? Você ficou calado, não viu não? Vi, eu vi, gostei também. Ah, então era só isso mesmo. Então fiquem com essa música. 最初から全てを始まりは小さな出来事から大きな変化へと目を閉じ思い出を散る弱な恐るでしょう終わってしまいまでも世界を信じて旅してる 遠くを目指してる 果てしない旅だ terceira indicação será do Bebop. Então eu escolhi o encerramento, né? Porque só poderia ser o encerramento, de Akagi, um anime de Mahjong, de um cara bem parecido com o Kaiji, só que muda a cor do cabelo e é um pouco mais feio. Mesmo autor, exatamente. Ótima história, o cara é meio demoníaco. O primeiro episódio é o seguinte, numa noite de alguma briga que ele teve, ele acabou se machucando, batendo carro, algo do tipo, não explica direito, é meio misterioso. Enfim, ele acabou se machucando muito, tava sangrando, com o braço meio fraturado, mal conseguia andar. E ao invés de ir pra casa, ele foi jogar Mahjong. Isso porque ele conheceu um cara da máfia, que acabou ajudando ele, e o cara explicou pra ele de onde era e tal. E ao invés dele querer ir pro hospital, ele resolveu seguir o cara e jogar Mahjong. E começa a se envolver com a máfia. E apostar. Só que não apostar dinheiro. Como ele não tinha dinheiro, ele apostava, sei lá, um braço, uma perna, coisas desse tipo. E a partir daí começa desafios muito interessantes. Sem contar que ele não sabia jogar Mahjong e conseguiu vencer, trapaceando. Que o anime é sobre trapaças também. Eu tenho medo do Akagi. Ah, cara, se você for falar de trapaças, o anime anterior Kaiji pega muito nessa temática. Também, né? O Kaiji também. Só que o Akagi é um pouco mais forte nesse tema, assim, porque ele é meio demoníaco mesmo. O Kaiji, ele é uma boa pessoa, no fundo. Exato. Ele é só um preguiçoso. O Akagi não. O Akagi é o Akagi. O Akagi é assim. Ele é do mal. Pelo menos é o que eu vi, né? Eu vi muito pouco desse anime. Não vi todo, não. Eu gostei, cara. Eu vi até o fim. Tem um momento lá que é muito tenso, que ele guia mais ou menos o cara pra cair na armadilha dele. Cara, é sinistro. Com pena. E só a gente dá pesada também, né, que ele enfrenta. Pelo menos isso. Não são pessoas inocentes. O nome da música também é Akagi. É da banda Maximum The Hormone. É uma banda de rock bem pesado, né? Essa já viu aqui algumas vezes. Já apareceu por aí. Ótima música. Alguém mais assistiu a Akagi? Não, né? Eu não assisti. Eu vi muito pouco, cara. Mas eu gosto muito da banda, então deve ser maneiro. É boa. Carlinho, eu te indico, hein? Você que gosta de Mahjong, vai acabar gostando. Tem uma partida que eles jogam com as pedras transparentes. Pra você ver. Cara, Mahjong com pedra transparente. Puxa. Só algumas não são. Aí você tem a mão ali, duas ou três pedras que não são transparentes. As outras são todas transparentes. E valendo coisas como braço, perna. Cara, apostas de alto nível, hein? Isso aí que eu chamo de aposta. É bem psicológico, assim, né? É ótimo. Eu acho que a versão brasileira disso seria um truco bem jogado, né? Valendo partes do corpo. Imagino. Seria terrível. Seria batidinha, cara. Dá medo essa ideia, dá medo. Imagina, jogar bafo, valendo o braço, perna. Ah, você tá de brincadeira, bafo! Já pensou? Cara, eu jogava muito bafo quando criança, era boa aquela época, era boa. Era divertido. Saudosas épocas das figurinhas do Campeonato Brasileiro de 90 e a gente jogando bafo valendo as figurinhas, uma maravilha. Eu tinha os Elma Chips, os Tazos de Pokémon. Tazo era bom, cara, Tazo era bom também. Também era bom. Tazo vários. Era... Bafo me lembra muito Tazo, cara. Apesar de ser a mesma coisa. São ideias bem parecidas. Então, Bebop, repita a música, por favor. Akagi, nome da música, e a banda é Maximum The Hormone. E fique com a música. Fique com Yachi, fuck you. I wanna get down, fuck you. Sasara que tá se kyouki no me. Yo no nakare to yuze. Thank you. passar da indicação do Bebop. É a vez de eu fazer a minha primeira indicação nesse podcast. E a minha primeira indicação vai para um anime que ninguém conhece. É um anime que ninguém tá vendo na atual temporada, que tá perto do fim, por sinal. E é um título que acho que ninguém no planeta ouviu falar, tá aparecendo as moscas aí, acho que ninguém tem nenhum pré-conhecimento dessa obra. Claro que eu tô sendo irônico, trata-se de JoJo's Bizarre Adventure, a Stardust Crusaders, e o encerramento Walk Like Egyptian, cantada por The Bangles. Muito bom, muito bom. Cara, essa música é excepcional. Quando escutei ela pela primeira vez, quando finalmente o anime exibiu o encerramento pela primeira vez, lá pelo quinto episódio, eu fiquei, meu Deus. Demoraram tanto pra mostrar isso. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, a música já é boa. A música já é ótima. E ainda a animação que tem por detrás, ela mostra todo o epílogo do enredo dessa série de Jojo, no caminho até o Egito. Mostra as cartas do tarô, mostra alguns stands. Cara, excepcional esse encerramento, excepcional. Mas tinha que ser, cara. Tinha que ser, pra concorrer com o Roundabout, tinha que ser foda. Cara, muito, muito, muito bom. O legal foi a amiga Roberta, do Elfled Brasil, ela apareceu no Twitter dizendo, gente, olha esse encerramento aqui, música nova, nunca escutei na minha vida. Eu apareci. Essa música é do final dos anos 70, do Roberto. Estão utilizando ela no encerramento do anime dela. O quê? Aí mandei um vídeo com o clipe oficial da música pra ela. Ela, caramba, o mundo me surpreendendo de novo. Danado não. Vai aprendendo. E se a gente for ver, essa é uma ideia bacana de usar músicas de bandas reais, assim, de músicas fora do Japão, quero dizer, em animes. Um bom exemplo disso foi Higashi no Eden. Também. Mas eu me lembro também de Higashi no Eden, com a abertura cantada pelo Oasis. Boa escolha, hein, Carlinhos. Eu conhecia já a música, gostava muito da música. É, eu acho que era dos anos 80, né? Final dos 70, sei lá. Eu tenho final ela numa coleção de músicas dos anos 80, ela tá no meio lá. Mas eu acho que é final dos anos 70 mesmo. É final dos anos 70. Falou. É porque ela encaixou muito porque bem, né, bem, cara? É legal porque encaixou Letra, muito bem. Né? E o encerramento também é... encaixou muito bem, né? Pô, demais encerramento, cara. Espetacular mesmo. Pra mim é a melhor coisa do anime. Apesar de eu gostar do anime. É, ainda prefiro a Roundabout, mas essa aí também ficou ótima. Foi uma ótima escolha. Essa aí veio pra concorrer mesmo, né? Essa foi, veio pra concorrer. Sim. Tanto que em meu post de aberturas e encerramentos eu coloquei ela como o melhor encerramento da temporada. Não teve que escolher, não tinha como escolher outro. Na minha opinião, né? Não tive como escolher outro. Eu acho que ele é um dos melhores mesmo pra mim. E essa música, ela transcende o tempo, né? Ela foi usada com a gravação original nesse encerramento, não foi remasterizada, não teve outros vocais, nem nada, nem adaptações. E é legal ver que o pessoal acha que a música é nova mesmo, não digo tanto só pela Roberta, mas no geral o pessoal achando que é música nova, sai nas baladas, aí não sei o que e tal, e de repente quando eu vou ver essa música é antiga, eu fico, caramba, como que eu não conhecia essa música antes? O mundo é grande, ele reserva surpresas, tá aí uma delas. Tem gente que acha que Flame to the Moon é de Evangelion, cara. Pra você ver, né? Justamente pra você ver. Alguém tem algo a comentar dessa temporada de Jojo em específico? Cara, eu prefiro a anterior, mas eu gosto. O Estado de Cruzeiro é legal. Eu tô gostando dela. É absurdo, é de hoje. Na verdade, eu só tenho uma queixa nessa temporada de Jojo. As lutas estão sendo resolvidas muito rapidamente. Muito fácil. É por causa dos estantes, cara. É por causa muito dos fácil. Estantes. Eu tô gostando por causa disso. Assim, eu gosto muito do coisa, mas eu prefiro a ideia do Ramon. Eu devo confessar, essa história de ser resolvido muito fácil me desagrada um pouco. Eu esperava algo mais difícil. Mas as lutas dos últimos episódios ficaram mais legais. Eu tenho que ver. Ficaram mais dinâmicas, mais demoradas também. Pra um anime assim de porrada, como é Jojo, quanto mais demorar a luta e mais foco ter no sofrimento pra resolver um embate, melhor, na minha opinião. Não, aí não, porque Jojo. Não, porque o problema do Jojo, o Jojo não é um anime de batalha como a gente tá acostumado. Ele é um anime de batalha sangrenta, propriamente dita. Então quando o cara causa um dano no adversário, ele realmente causa um dano no adversário. Tem cabeças nesse anime que foram cortadas. Corpos que foram completamente dilacerados. Coloque aí a cabeça de um cachorro inocente também. Então, assim, quando você tem um cenário desse, é claro que a luta é rápida. É como um anime de samurai propriamente dito. É, tipo, um golpe resolve a luta. Ah, vai me lembrar de Samurai Spirits agora. Putz. Samurai Spirits 4 no Neo Geo. Que raiva daquele jogo, mas enfim. Muito bem, Jojo é realmente bem recomendado, é um anime bom, muito bom, e esse encerramento não é menos do que espetacular, não é menos do que isso. O que é absurdo, eu me sinto meio chateado com isso. Eu gosto muito do Jojo, mas se você quiser, você pode assistir logo a Stardust Crusaders e assistir a outra, porque realmente a Stardust Crusaders ignora tudo, quase tudo que aconteceu antes. Então, percebi isso, percebi né? isso. Isso percebi que me deixa um pouquinho irritado com essa temporada, mas gosto. Essa temporada pega a anterior, amassa e joga no lixo. Quase isso. Quando a primeira vez que eu vi de hoje, eu vi pelo Stardust Crusader, então naquela época eu não me sentia tão irritado com isso, mas hoje eu me sinto que eu gosto muito das duas primeiras temporadas, pelo menos somente do anime. O anime é melhor do que o mangá, inclusive, nas duas primeiras temporadas. Realmente tem dessa particularidade, Vilazzi, você tocou num ponto interessante. Mas então, fiquem com a música Walk Like a Egyptian, de The Bangles, o tema de encerramento de Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Nosso podcast é a vez da Loba fazer a primeira indicação dela. Yay! Yay! Yay! Yay! Então, vai falar mais alto? Yay! Não, então, hoje eu vou recomendar que... Um encerramento. Isso. O primeiro, de Nabarin no Ouro. Alguém já viu? Eu já vi. Yay! Então... Eu resolvi pegar porque esse anime é muito boladão e a música é muito boladona. Labarino, aquele anime lá do menino que ele tem um pergaminho dentro dele e ele que tem que tirar o selo, sei lá, pra tirar o bicho de dentro dele. E esse negócio... É parecido com o Naruto mesmo, galera. Tem ninja e tal, só que ele não se veste de gari. Esse pergaminho concede um desejo a ele, só que esse desejo pode ser pra ele ou pras outras pessoas. Então, a galera começa a ir atrás dele pra ver se conseguem pegar o pergaminho pra ter o desejo realizado. Só que ele não queria dar o segredo a ninguém e ele acaba ficando amigo de um dos inimigos dele. E é a ele que ele quer realizar o desejo. E esse é Nabari no Uma história muito triste. Chorei muito lendo isso, porque é muito triste mesmo. Eu achei o bromance meio exagerado. É, não achei não. Não, não tem nada. Não tem nada. Eu levei como amizade. E eu fiquei muito triste. Não, em certo ponto eu fiquei pensando que tava um pouquinho a mais. Mas não é, não é um anime ruim, não. Muito bom. Não é por causa do romance. Porque realmente eu não ia com a cara do protagonista. Ah, meio raro. E o mangá, ele esclarece umas coisas que não tem no anime, mas os dois são muito bons. É, só vi anime. Tipo, engraçado, no mangá explica por que Miharu tem cara de mulher. Loba, é assim, você recomenda esse anime pra todos nós? Claro. Né? Eu não sei se vocês iriam gostar, mas... Mas você recomenda. É, se vocês quiserem chorar um pouquinho, vocês podem ver. É, né. Parece que o Vilazo discorda um pouco. Não, assim, eu não me emocionei a esse ponto, né? Eu me acabei de chorar lá com o Yoita. Mas é muito do contra. Não, cara. Da limonada, aquele episódio acabou comigo, nunca mais foi a mesma pessoa. Tá aí porque a Loba gosta desse anime, limonada. Não, é porque é muito triste o significado por trás da limonada nesse anime. Significado triste por detrás da limonada. Eu vou ter que ver esse anime, cara. Deixa eu anotar aqui. É, se a vida lhe der limões, faça limonada, é isso aí. E eu estou anotando nesse momento o nome do anime. Você faz uma limonada pra pessoa, aí a pessoa some, sabe? Tipo, ela evapora. É muito triste. Essa limonada não é de Deus. Essa limonada não é da melhor qualidade, não, hein? Mas o cara nem fumou a limonada. Assim, ele é tipo um meio termo, mais pro lado menos apelativo, entre Naruto e Basilisk Koga Rinpoche. Então tá, né? Beleza. Loba, repete pra nós o nome da música, por favor. Hikari de Elisa. Ok, então fiquem com essa música. Ai, você gosta de Então a primeira parte do nosso podcast sobre músicas e animes com o tema encerramentos. E agora é a vez do Evilásio tocar com a segunda parte do podcast. Vou pegar o meu cavaquinho aqui pra começar a tocar, tá? Mandei meu cavaco chorar! Ok. Isso é Bichu, né? Isso é Bichu? Sim. É só pra saber. É Bichu. curiosidade. Ok. Cai B2 agora também. Não. Ah, olha não. Só. Não, não vou não. Então, pessoal, na segunda parte do podcast, vamos começar novamente. E é a vez do Eric. Por favor, Eric. Você que tá fazendo aí a pose da felicidade. Olha só. Não, vou passar o livro no podcast, hein? Calma aí. É o Eric, cara. É o Eric. Eu só falei que ele tá fazendo a pose da felicidade. Olha. Escolhendo a música Koi Bodou, do grupo Happy Birthday, que faz o encerramento de Bibogami Ga. No caso, a história de Bibogami, anime da Sunrise, é sobre uma garota inteligente, rica, jovem, peituda e dublada pela Nasa Akana. Pra variar, né? Olha aí! Isso era um pouco! Só falta falar que tem Gonagai. Essas são as qualidades invisível. Dela. Só falta falar que tem Gonagai. É uma garota que tem... Caralho, tem! Pior que tem. É, tem. Meu Deus, cara, pronto. Fechou. Caralho, tem. Tem Hanazawa Kami e tem Gonagai. Pronto. É, a protagonista é uma garota chamada Ishiko Sakura, que tem 16 anos e uma sorte absurda. Tudo pra ela dá certo. Tanto que, de certa forma... Isso acaba causando um desequilíbrio na energia do mundo e por conta disso um deus da pobreza é enviado para resolver essa situação. Uma deusa meio sarcástica, pobre e sem peitos, cujo nome agora eu não lembro. Bibogami. Ah, Bibogami é o nome da... Ah, Momiji. Momiji é o nome dela. E no caso ela tem a missão de tirar essa sorte absurda da Sakura para passar para outras pessoas e assim fazer o mundo voltar ao seu equilíbrio normal de energia espiritual. E é isso, é uma deusa com um urso mal encarado como... Um urso de pelúcia, aliás, mal encarado como ajudante que usa várias... que usa várias bugigangas para tentar... derrotar, né, tirar toda essa sorte enorme da Sakura, mas logicamente na maior parte do tempo ela se ferra. O problema é que a sorte é tão absurda que nenhum deus consegue chegar a atacá-la. Não, principalmente uma deusa da pobreza extremamente azarada que... A sorte é tão absurda, o poder da sorte é tão absurdo que ela transforma um gato em uma... uma garotinha, né? Gato em uma garotinha, né? Não lembro. Acho que é uma garotinha. Mas eu sei que depois... Ela tava morto, né? E o poder da sorte dela fez ele reviver. Aí eu sei que depois vai aparecer um monge negro pervertido que não serve pra nada. Caralho, que... é foda. Esse monge é do caralho. Nossa, tem um cara sadomasoquista também. Isso, dublado pelo... O cachorro sadomasoquista é foda também. Poxa, é um anime de comédia meio nonsense e com muita paródia. A lá, Gintama. Então é o tempo todo referências e mais referências. E por isso que tem Gonagai no meio. Nossa, dá pra... Desde clássicos como Dragon Ball, One Piece, Bleach, a clássicos do Estúdio Ghibli, tudo. Então, só eu e o Evilado assistiu? Luke Carlírio? Não, não assisti. Bibogami Ga. Eu só vi o primeiro episódio. Não gostou? Parece que a Lobo... Não, porque eu esqueci que existia. Ah, tá. Cara do céu, loba! Ela faz muito isso. Você esqueceu que existia? É, tipo aquele da mina japonesa que vai pra França. Ela não esqueceu de todas as vezes que a gente falou desse anime, mas ela esqueceu que existia na hora de assistir. Cara, por isso que o pessoal gosta da loba, não tem jeito. É isso, é uma... Acho que é 12 episódios, mostrando... É uma briga de cão e gato entre as duas, mas no final também as duas vão se tornando meio que companheiras, apesar de... Tem uma terceira garota, que é a Brigona, que vira amiga delas. Isso, que é dublado também por uma outra seiyuu famosa, mas eu não lembro quem é. E, poxa, eu acho muito engraçado esse anime. Pena que é curto. Curto e também eu gosto... Eu já reclamei algumas vezes como a Hanazawa Kana repete o tipo de papel de personagens assim, inocentes, meio bobinhas e tal. Eu gosto da mas participação... Mas a protagonista não é bobinha. Isso, não, eu ia falar isso. Eu gosto da participação da Hanazawa Kana nesse anime porque ela dubla um personagem que geralmente ela não faz. É bem diferente. Porque eu já enjoei dos tipos de papel que ela faz, que é aquelas personagens mais waifus, bobinhas, inocentes. Essa imagem aqui foi a imagem que eu fiquei uns 5 minutos rindo dela. O problema é que ela tá muito pequena. Poxa, cara, é a imagem do azar. Você lembra, Eric? Ah, sei. Tá aqui, achei. Essa imagem aqui é a imagem de coisas que dão azar ou coisas que são acabadas que tem a ver com a personagem. Caramba! Cara, eu fiquei uns 5 minutos. Porra. Eu parei de assistir, fico uns 5 minutos indo desse negócio. Que isso? Olha o Vegeta. O Vegeta tá censurado nos olhos. Meu Deus! Porra, cara. Eu acho hilário esse anime, a protagonista, que mesmo sendo no início parecendo aquela personagem meio arrogante e tal, depois ela vai se tornando mais amigável, a Momiji que só se ferra, o monge negro que tem um sotaque ridículo e só fala asneira. Nossa, é muito legal esse anime. É muito bom, cara. E mais, falar de Bimogami, Deusa da Pobreza. Você escolheu a música de encerramento, né? É, claro. Eu espero que eu sim. Eu não lembro. Eu espero que sim. Eu não lembro não, qual é a música de encerramento. Não, pra escolher a música de abertura que é cantada por um cara chamado Pico. Ah, então você vai ter que escolher outra música que tem que ser encerramento, cara. E tem o vocal de Gonagai no fundo ainda. Que eu sei que a de abertura é muito boa. Que eu fiquei ouvindo durante 8 episódios e achava que era uma garota. Até que eu gosto mais de encerramento e realmente eu também a primeira vez pensei que era um garoto. Até que eu descobri que era um cara. Aí mesmo vendo imagens, eu pensei, isso é um garoto? Ué, Eric, que é isso, cara? Não me decepcione assim. Enfim, música de encerramento do grupo Happy Birthday. Feliz aniversário. You. Ah. Koi Boudou, música de encerramento de Bimogami Ga. Eu gosto muito da abertura, mas eu gosto mais de encerramento. E é isso. Eu tava esperando o Carlinho falar alguma coisa, agora que eu lembrei. Não. E é isso, então escute a música. Então é minha vez de dizer a minha segunda música, e a minha segunda música vai ser a música de uma série seinen de comédia chamada NHK Nyokuso, ou Welcome to NHK, ou Bem-vindo a NHK. Yay! Que o nome é uma paródia, né, com a emissora de TV e também com... É Nihon Hikikomori no Kyokai, né, que seria a organização japonesa dos Hikikomoris, né? Que seria que segundo o protagonista, que ele é um Hikikomori, é uma organização do mal que está fazendo as pessoas virarem Hikikomores. E ele caiu nisso e por isso ele é Hikikomori. Hikikomori, para quem não entende, é um termo japonês para pessoas que elas são reclusas, vamos dizer assim. Elas não têm medo de sair na rua. Elas têm medo de se relacionar com outras pessoas, a não ser que seja por jogos eletrônicos e por computador e coisas do tipo. E existem motivos diversos para isso, né? Tem problemas sociais no Japão que tem a ver, então é um negócio meio complexo para você estudar. Mas o anime, ele pega esse lado, mas de um jeito um pouco mais para comédia. O mangá é um pouquinho mais pesado, inclusive. É, no mangá o pessoal usa drogas e tal. No anime já não chega a tanto, o cara só fuma. Mas tem várias coisas mais ou menos pesadas. A gente fala sobre marketing de rede, fala sobre pessoas combinando pra fazer suicídio em grupo. É uma coisa bem intensa. Mas apesar de tudo isso, é uma obra muito engraçada. E vai falar sobre um cara que é um hikikomori, como eu já falei, e sobre uma garota que tem como projeto de vida transformar esse cara, que é um hikikomori, em uma pessoa normal. Só que não é tão fácil. Vamos dizer assim, pra não falar mais spoilers, não é tão fácil. E o primeiro encerramento já é absurdamente engraçado e louco e tal, que é o Odoru Akachi Ninguém. Só que eu preferi escolher o segundo encerramento, que o vídeo é muito legal e tal, só que eu gosto muito da melodia da música. O primeiro eu acho engraçado pela história, pelo contexto, mas em termos de escutar, meio ficar escutando e tal, sem ver vídeo nem nada, sem ter uma referência, a música do segundo encerramento eu acho mais legal, que se chama Modokashi Sekai no Uede. E é isso, alguém quer falar alguma coisa de Enchikini Okuso? Yay! Cara, tem algo pra falar ainda mais ainda de Negaka? Um mangá saiu no Brasil também. Sim. Eu prefiro anime ao mangá, inclusive. Porque o final do mangá eu acho meio ruimzinho. Não, o final do mangá não, cara. O final do mangá eu acho meio ruimzinho. E o final do anime eu acho muito bom. Eu acho que é exatamente o que tinha que ser. O final do mangá é aquele típico pula. É os dois últimos volumes, né, na minha opinião. Tudo bem. E Vilado, você lembra de quando é o anime? Cara, não lembro não. Um ano, eu não lembro não. Ele é meio antigo, né? 2004, que... por aí. Não, acho que 2008, cara. Acho que não chega a ser... 2008? Não, com certeza é bem mais recente, assim. 2004, 2008? É. Não, 2006. 2006, né? 2006. Então... É porque eu lembro que eu assisti ele um pouco depois. Pouco não, muito depois, sei lá. 2009. Não, eu assisti na época que saiu na TV. Então por isso que eu sabia que não era 2004. Porque em 2004 eu ainda não acompanhava... NHK é da temporada de verão de 2006. Iniciou em julho e terminou em dezembro. É, esse eu me lembro que eu vi toda semana o episódio e tal. Eu lembro que eu maratonei quando eu peguei. Foi bem bacana assistir. Além do fato da comédia e tal, eu gosto dos personagens. Eu gosto muito das discussões que ele traz. Ele é um pesado leve. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não precisa. Só de ver as situações em que aquele carinha se mete no anime já tá ótimo. Ok. Eric, você curtiu o anime? Bastante. Eu assisti duas vezes. Só o final que eu não gostei muito, não, na verdade, do anime. Cara, eu gosto bastante. É porque você, não sei, tu viu o final do mangá? O final do mangá é zoadaço. Não. Mangá até agora eu não li, não. Você se sente até melhor com o final do anime depois de ver o final do mangá. Mas tudo bem. Então é isso, galera. Fiquem com essa música. Muito boa. Eu, pelo menos, acho muito boa essa música. Modokashi Sekai no Uede. Bop, por favor, sua segunda música. Ok. É uma música que eu tentei indicar no podcast anterior, mas fiquei sabendo que não podia, porque tinha uma restrição lá em relação ao tema. Eu quase escolhi essa. Foi. Então eu aproveitei pra escolher ela hoje, que ela é muito boa pra ficar fora dessa série de podcast. Que é o encerramento, lógico, segundo encerramento, na verdade, de Danshi Kokusei no Nichijou. O nome da música é Orisama. É um encerramento oficial, cara. É um encerramento. É, né? Porque aquele que mais passa é ele, né? É ele, cara. Outra é a zoação do episódio. Oficial é ele. Isso. E eu achava que era cantada por todos os alunos, mas parece que é mulher também que canta, não é isso? É, cara, é que até é diferente, porque assim, na música mesmo, é uma mulher que canta e tem um back vocal masculino. No anime, são os dubladores que cantam, mas tem back vocal feminino, em certa parte do negócio. Quando ele faz o refrãozinho, tem a repetição, é uma mulher que fala. Bom, o nome do cantor, da cantora, não sei, é Amezaki Anaini. Aí eu não sei se é cantora. Cantora? Então é a Amezaki, tá certo. É meio complicado, porque acaba enrolando a gente, né? Eu não consegui realmente lembrar se era homem ou se era mulher. Eu achava que eram só os dubladores. Acho legal o refrão, cara. A vocalização, né? Pa, pa, pa, pa, li, ra, li, ra, pa, pa. É bem legal, né? Eu fiz o anime inteiro essa música, inclusive. Eu lembro da época que você fez. É de 2012, né? Esse anime, acho que é janeiro de 2012. Uhum. Pra mim foi a melhor comédia de 2012, ótimo anime, sobre uma escola de... Escola não, né? Sobre colegas, amigos, que... É sobre amizade, cara. É sobre amizade, cara, em tempo de escola. Assim, eu, pelo menos como homem, até conversava com o Raoni na época, que a gente via uns episódios e você dizia, porra, eu fazia essas merdas quando eu era criança. É demais. Tem uma cena que eu não esqueço nunca, cara. Eu fiquei rindo muito tempo. Eles estavam discutindo alguma besteira lá em relação a meninas na rua. E acabou que eles começaram a brigar, pegar uns pedaços de árvores, uns tocos, madeira. É. E lutar como se fosse uma espada. Depois jogar como se fosse beisebol. De repente, é isso disputando quem gostava mais da garota, algo do tipo. Falando de uma garota lá, eles estavam disputando por ela. Aí de repente a garota tá ali do lado. Aí ele olha pra cara dela, ela olha pra cara dele, ele tá brincando com aquele negócio. Ele fica sem reação. É aquela cena... olhando. Foda, cara. Eu me lembro muito duas coisas do primeiro episódio que eu me lembro muito. Primeira, a primeira vez desse negócio do graveto que eles encontram no chão, que viram um jogo de RPG. Foda. Sensacional. E a segunda é quando tem um cara, tem um deles, que é o mais normalzinho, tá passeando com a garota, tá todo mundo na escola. Aí eles ficam imaginando, porra, por que que ele está passeando com ela? Ele é namorado dela e não sei o quê. Eles fazem toda uma lógica louca sobre o negócio. É quando vão descobrir, na verdade, ele só tava indicando o caminho pra ela, cara. É absurdo. É coisa de garoto mesmo, cara. É demais. Eles pegaram a essência boa. Tem um cara lá que é o meu preferido, ele parece o Harima do Scramble. Muito foda. É esse mesmo que tá na cena da... Muito foda, cara. Pô, e o sensacional é que quando a menina vai embora, ele só larga o toque e vai embora de cabeça baixa. Mas nunca mais a menina olha pra mim. É, cara. E tem dentro da série, pra não dizer que é totalmente masculina, tem também os episódiozinhos ou as partes que são um grupo de garotas, né, falando, fazendo merdas também. Muito bom, cara. Preciso reassistir esse anime. É demais. É muito bom. Eu acho que esse eu não reassisti assim direto, mas eu vi várias vezes vários episódios repetidos. Principalmente o episódio que mostra o encerramento, que é o episódio do teatro. É épico, épico. Muito bem feito. Bem criativo. Eu espero ainda que tenha uma segunda temporada, né? O mangá tem bastante coisa. É, eu fiz uma lista de séries de continuação no anime portfólio, acho que eu coloquei ela, inclusive. De séries que eu queria que tivessem continuação, né? Alguém mais viu? Eu vi e gostei bastante. Acho, não tanto quanto vocês, pelo que vocês falaram aí. Eu achei assim, mais ou menos, algumas vezes, mas fora isso. Foi legal diversificar um pouco, só garotos, mas aí ver os garotos e se identificar com várias babaquices que eles fizeram foi vergonhoso, mas engraçado. E como ele é um da Sunrise, então eles fazem várias ações também com mechas e tal. Bastante. O primeiro episódio já tem muito disso. É pra mostrar, né? Somos Sunrise, mas não fazemos só obras de mecha. O legal é ficar rindo daquelas coisas que eles fazem e lembrando que você fazia alguma coisa do tipo e achar ridículo. Aí, pô, fazia essa merda, cara, que ridículo. Caralho. Dá até uma saudade da vergonha. Cara, a Bungaku Shoujo é espetacular, cara. Eu adoro ela. Acho que o Carlinho ia gostar dela. Eu acho que a Lobo também ia gostar desse anime. Ah, ela combina com a Lobo mesmo. Pois é. É, bem legal. Ah, não? Danshi Kokose no Nichijou. Vou escrever aqui. Ah, eu sei qual é, eu não vi não. Procura Neko. Eu acho que você vai gostar. Tá na minha wishlist. É 12 episódios, é rapidinho que você vê. Dá pra fazer uma maratona um dia só, uma tardezinha. É muito bom, cara. Muito bom, eu indico pra todo mundo. Mas Bebop, então, por favor, repita o nome da música. Ohisama, segundo encerramento de Danshi Kokusei no Nichijou, de Amezaki Anaini. Ok, então escutem essa música e assistam esse anime, por favor, é muito bom. Kokoro no naka ni itsu demo suteru. Kokoro no naka ni ohisama hi. Então, finalmente, Carlírio Neto, sua segunda música, por favor. Ok, vamos à minha segunda indicação desse podcast, então. E a minha segunda indicação vai para, obviamente, um encerramento. Nada mais que um encerramento, né? Já que é o tema. Eu não posso fazer uma... Não, não posso, deixa pra lá. Eu não sei o que você ia fazer. Não. Eu ia dar uma ideia louca aqui, mas se eu fizesse isso, eu seria apedrejado. Então, não. Seguindo o protocolo, vamos então com o encerramento que eu resolvi mudar de última hora. Tá ok? Então vamos com Tokohana, cantada pela Yanagi Nagi, que é o encerramento do anime Black Bullet, que é outra obra que está para ser terminada nesta atual temporada. Olha! É o anime das lolis, né? Eu desisti desse anime no primeiro episódio. Assim! A Prefiano Bebop. Eu acho que o Bebop não curtiu muito não, cara. Assim, eu vou ser bem sincero contra Black Bullet. Ele teve um início que parecia que ia fazer uma apologia aos seres que iriam acabar com a humanidade que restou em Tóquio. Beleza, até esse ponto, ok, o chamado Gastreia, do vírus Gastreia. Aí o primeiro chefão foi derrotado lá pelo 4º, 5º episódio, algo em torno disso. Beleza, tudo bem. E agora o anime está sendo envolto pela trama do preconceito. Por quê? Porque, em resumo, né, pra não dar um spoiler muito alto... Por que tem Lolicon, galera? O preconceito é o seguinte, a salvação de Tóquio, agora, a salvação final de Tóquio, pra tentar explicar melhor, temos aquelas pilastras gigantes que circundam o que sobrou da cidade, né? Que circundam o que sobrou da área que os humanos conseguem habitar de Tóquio. Até aí nenhum problema. O problema é que uma dessas pilastras está cedendo gradativamente. E só há uma equipe formada que pode lutar contra os Gastreias antes que eles invadam Tóquio por essa passagem e acabe com o que restou da humanidade. E essas pessoas que podem lutar contra o Gastreia são aquelas pessoas que nasceram na parte de Tóquio infectada pelo vírus, que são as crianças amaldiçoadas. Ou, como o Evilás falou, as lolis, porque elas são todas realmente lolis. Não tem nem o que dizer o contrário. Aí que nasce o problema. O pessoal de Tóquio, os residentes em Tóquio, não gostam da ideia. Eles querem matar as crianças amaldiçoadas, porque para eles, os residentes em Tóquio, elas são a causa de todos os problemas. São elas que estão fazendo o Gastreia invadir a cidade, elas que estão acabando com o último monolito, acho que é esse o nome, ou monolítico, alguma coisa assim. Ia ser uma virada legal, né, se no final fosse isso mesmo. E, cara, pro pessoal que tá vivendo em Tóquio, Vilas, é isso que tá ocorrendo. Pro pessoal que tá vivendo em Tóquio, elas são culpadas. Não, mas eu tô falando pra quem tá assistindo, tô pouco me importando com o pessoal que tá lá. E aí nasce um ponto interessante. No final do último episódio que eu assisti, que foi o 11º, ou 11º, dá a entender que essa ideia do Evilásio tem fundamento. É uma pontinha de escape muito interessante no anime. O que me levou a escolher esse encerramento, em específico, foi pela conjuntura musical. Ele é um tipo de opereta. Quase uma música lírica, esse encerramento, Tokohana, cantada pela Yanagi Nagi. É fascinante essa música, fascinante. Não tem o toque daquela animação de final, de episódio, como Jojo, que foi a minha última indicação. Não tem o mesmo toque, a mesma sincronia música-animação. Não tem na totalidade igual a Jojo. Mas Tokohana é uma música que toca muito bem, ela impacta positivamente no final desse anime. Ela impacta muito bem. E é um dos encerramentos que dá gosto de ver até o final. Na minha opinião, é um dos encerramentos que dá gosto de ver até o final pelo que ele causa. Pela música, pela profundidade da música. Mais alguma coisa? Da minha parte, eu acredito que não. Alguém tem alguma coisa a falar sobre Black Bullet? Alguém tá vendo Black Bullet além do Carneiro? Eu tô com todos os animes da temporada pausada há 2 semanas, mas eu vi até o episódio 7, Black Bullet, e ele tem uma trilha sonora boa, ele tem uma animação muito boa também, tem algumas cenas que eu acho épicas, mas o caso de Lolis tem um papel tão forte, e ainda outros fetiches que tem na história estraga boa parte do prazer de assistir esse anime. Eu às vezes acho legal, mas às vezes ele exagera em algumas coisas, aí eu fico no meio termo. Eu posso dizer o que eu acho do anime também? Pode, cara, apesar de que o pessoal meio que já percebeu com as vaias. Então, eu só queria dizer... Vá pro inferno. Só isso. Eu acho que o Bebop não gosta. Tirem suas conclusões. A Lobo não viu, né? Sei nem o que vocês estão falando. Que sorte. Sorte nada, pecado. É pecado, acho que não é não. Olha o Calírio, cara. Sorte seria se ela tivesse vendo da Shogun. E se ela tivesse, não estivesse vendo uma roupa, seria pecado ou sorte? Eu não tô vendo meio nada. Termo. Não. Ultimamente tô com meio tá, termo em Marroca. Ah, tá. Marroca, esse aí. Eu não vi isso, não. Estudantes cortando braços de terroristas. É legal. Não, agora a Marroca tá nos jogos escolares. É, mágicos. Caramba, jogos escolares mágicos. Sempre tem, cara, sempre tem. Meu Deus, ainda bem que eu parei com isso. Eu não, parei não com isso chamar... no primeiro episódio. Não vamos chamar a polícia, vamos caçar nós mesmos terroristas. Ah, ok. Ah, mas tem um motivo pra não ter chamado a polícia. Mas se for eu falar sei. O motivo fica foda. Eu sei. Ok, por favor, Carleiro, repita o nome da música. Tokohana, cantada pela Yanagi Nagi. Tema de encerramento, claro, óbvio, né, de Black Bullet. Papo inferno. Ok, então fiquem com esta música. Lobo-chan, por favor, sua segunda música. Maui, espero que vocês não tenham escolhido esse anime. Girando, girando. Girando. Essa música, quer dizer. Sei lá, alguém já pegou o Gekka Rejin de Bokutiki? Não entendi nem o que você disse. Pera. Traduz. Ah, não. Ah, Shiki, né? Não, Shiki. Ninguém pegou, não. Não, cala a boca. É. Não, não. É aquela. Eu acho que pegaram isso. Ishi... Não, não. Se for essa, não. Já pegamos sim. Não, mas é a de Bokutiki. Tem. Tem uma abertura de Chique que é de Bokutiki, mas tem um encerramento de Chique também que é de Bokutiki. É Kuchikuze? Essa aí é a abertura. Tá bom, então só botamos Kuchikuze. Yeeey! E a loba venceu! Parabéns! Então, Gekka Rejin é o segundo encerramento de Chique, a música é daquela banda muito boladona, Bokutiki, e eu adoro esse anime, eu acho que todo mundo aqui já viu, né? Eu vi. Então, alguém não viu? Eu vi. Tá. Carlinho viu? Não. Tá querendo saber. Por quê? Porque não é da Kay. Não, nada a ver. Não, você me fez imaginar Chique versão Kay. Não. Caramba. Ia ficar muito, muito zoado. Nossa, meu. Porém, não. O tema da série em alguns pontos combina. Não. Que isso, Vila? Não! Rapaz, na Kay tem umas coisas absolutamente bizarras. É, mas o design não ia ser tipo Yu-Gi-Oh, né? Seria é, não, ia, não, é, não ia ser tipo Yu-Gi-Oh, exatamente. Mas anime de terror tomando, bebendo chá em clube ia ficar estranho. Perfeito. Realmente. Então, a gente vai fazer um resuminho desse anime? A gente já falou de Chique, mas pode falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas pode então, falar. Então, Chique é sobre os Vamp. É Vamp. Indo atacar a cidade do meio do nada, que não é nenhuma cidadezinha, um vilarejozinho. Então tem os vamp lá, e os humanos, e os humanos e os vamp vão lutando. Isso é Chique. Muito Chique. Certeza. Meu Deus, Bebop, meu Deus. Eu vi essa vindo de tão longe, só que eu pensei que ele fala que o castelo era muito Chique, mas tudo bem. Foi pior ainda. Acabou. Acabou? Acabou? Então, por favor, fale mais uma vez o nome da música. Gekka Rejin, de Bokutiki. Ok, então, por favor, escutem esta música de Bokutiki, do anime Chique. chegamos à parte final, a parte mais triste do podcast. Por favor, todo mundo. Ah! Ah, que pena. Porra, eu tô sem moral mesmo, caramba. Pede o couro da loba. Pra não perder a piada, chegamos ao encerramento do podcast. Entendeu? Encerramento. Encerramento. Corta essa! Agora eu entendi. Demorou, me tá encerrando o podcast. Encerramento. Bomba. Chegou a parte de encerrar o podcast de encerramentos. É isso. É isso aí. Todo mundo agora fazendo uma piada ruim no podcast, por favor. Eu posso? Pode ser eu? Pode, claro. Não, deixa o pessoal ir primeiro. Ah, eu sei uma. Porque o gato mia pra lua, mas a lua não mia pro gato. Por quê? É pra você responder. Mas eu não sei. Não. Você tem que saber. Como assim? Ah, mas isso é muito fácil, pô. Porque o gato mia pra lua e a lua... E a lua não tem boca. Não, é porque astronomia. Ok. Valeu, valeu. É, foi melhor que a minha. Valeu, valeu. Pô, já ganhou de mim. Eric, tem alguma? Qual é o melhor lugar pra esconder dinheiro de francês? No banho? No banho? Tá aí uma toalha de banho, mas serve. Quer fazer alguma, Carlírio? Algum trocadilho? Pior que eu sou ruim nisso daí, passo. Bebop, então, vai lá, sua vez. Só queria dizer que se você escutou o podcast até agora, continue escutando. Ninguém entendeu, mas tudo bem. Eu vou te falar que eu não entendi, não. Esse é muito alto nível, cara, pra mim, desculpa. É porque você... Não, peraí. Eu vou explicar. Você aponta piada geralmente ruim, aí você fala pra ele contar uma piada ruim, e aí, porra. É. Eu vou explicar, mas vocês vão achar horrível. O Evilasso falou que tava chegando ao fim o podcast, que era o encerramento, mas não acabou. Então, se a pessoa continuou escutando, continue... Ah, deixa pra lá. É muito ruim. Eu continuo sem entender, cara. Caramba, você, Bebop. Desculpa. Deixa pra lá. Pô, Bebop, é tua chance de fazer uma piada colossal. Você que faz tanta piada ruim. E o momento que você tem que fazer uma piada ruim, que seja colossal, tu não faz. Então vamos resolver isso antes de continuar pra não quebrar errado. Então, um pouco no pico. Eu me decepcionei com o Bebop agora. Na hora que ele é pra fazer uma piada ruim, não faz, cara. Carlírio. Essa piada foi em homenagem ao Luke. Ah, tá ok. Tá bom. Carlírio, então, por favor, quem que vai dizer a última música e quem que vai dizer o próximo tema? Antes da gente começar com as considerações finais. A última música será de minha parte hoje e o próximo tema é da incumbência da Luba. Olha. Então vamos começar as considerações finais com o Bebop. Depois dessa piada, vamos lá, continue aí. Certo. Eu escolhi muitas músicas para esse tema, eu tive até que parar de escolher, porque ainda teria muito demais. Eu vou falar algumas delas, desculpe, Vilas, por tomar o tempo, mas tem um encerramento que eu gostaria muito de ter escolhido, mas não deu, né? Porque tinha outras músicas mais legais. Que é o encerramento de Fantastic Children. Quem canta, eu acho que é uma banda, Origa. O nome da música é Mizu no Madori. E é muito linda essa música. Eu indico vocês a escutarem, procurarem o PV dela, que é bem legal. Além dessa, o encerramento de Ginosagi, a segunda temporada, é bacana. É Tsuridama. Encerramento de Shukan Friends, eu gosto bastante. Toradora e de Tende Tende. Também é bem bacana. Vanilla Salt de Toradora, muito bom, cara. Muito bom, é, Vanilla Salt. Todas elas são boas. Vanilla Salt, muito bom, cara. Apesar muito de bom. Que a Stenemoto não. Já cantei aqui, eu não quero lembrar disso, não. É só pro pessoal lembrar. Não. Deixa pra lá. Ô, Bebop, canta um pedaço aí de Vanilla Salt. Pô, cara, aí é difícil, eu não lembro a letra. Eu sei que tem Vanilla e tal. Beleza, Amai, ok, tudo bem. Amai, eu não lembro, sério. Eu só me lembro do comecinho da Pré-Pareto. Eu sei que é boa a música, a menina canta bem, eu acho divertido. Terminava muito bem os episódios. E gostei de participar, foi um tema que eu escolhi, né? Não tão criativo, mas simples. E espero que o próximo tema aí seja mais complicado. Loba. Eu sei que vão complicar. Loba. Olá. Pra encerrar aqui... Com ela. Pra encerrar uma piadinha pra vocês, uma pergunta. Manda. Não, essa é muito ruim, mas tá, vai lá. Por que é que não é bom guardar o kibe no freezer? Não faço ideia. Porque lá dentro ele esfirra. Cara, tua sorte que você mora muito longe de Curitiba, sério. Por favor, me desculpe, não deixem o podcast. Não deixem o podcast. Cara, porque o cavalo. Vamos continuar. Porque o cavalo foi fazer no orelhão. Não. Depois dessa. Peraí. Eu quero saber a resposta. Fala. Ele foi passar um trote. Cale-se, você me deixa. Não! Por favor, continue aí. Seus contratos sinais. É eu? É. Então, mas. Não tem mais direito de fazer propaganda depois dessa. Justo. Só músicas que ficaram de fora, que eu escolhi a de encerramento de Rosemary e Overture, que são os ovos que lançaram depois da segunda temporada. E que não é cantado pela Alice Project. E Kill Me Baby, o encerramento Futari no Kimochi, no Rose. Cara, dançar esse encerramento de Kimi Baby é incompreensível, cara. É incompreensível. não tem. Encerramento que virou uma meme por algum tempo. Sim. O anime pode ser mais ou menos, o anime pode ser bem mais ou menos, mas o encerramento é ótimo. É ruim mesmo, cara. Bem mais ou menos. Não, o pessoal. Fugiu do caramba. Não, mas encerramento é bom, encerramento é legal. Não, o pessoal fala anime horrível e tal. Eu não achei ruim. Tá, é um anime de comédia que passei a maior parte do tempo vendo assim, tipo, com uma cara séria. Mas ainda não achei horrível, não. Mais ou menos, vai. Kaliro, qual a sua opinião sobre Kill Me Baby? O pior anime de 2012. 2012 teve Sankareia. Eu gosto de Sankareia, pô. Sankareia não vi. Eu gosto de Sankareia. E fora isso, fazer propaganda no Animicote. Vejam lá o guia de temporadas da temporada de verão, que vai estrear agora em julho. Acho que até quando o Evilas postar o podcast já vai ter 48 animes por aí que vão estrear. Puta caralho, 48 animes no verão? Porra. 48 e. Caramba! E isso a... porque vai ter os estreios, vai ter a volta de Sailor Moon, vai ter uma porrada de animes. E vai ter pelo menos uns 5 animes aí pra delírio das mulheres, voltados pras mulheres. É anime de mangá yaoi, anime de jogo. A gente entendeu. A gente entendeu. Não tendo nenhum Kagami no Asobi versão 2, tá valendo. Não, agora tem roqueiros na era Bakumatsu tirando a roupa pra salvar... Ah, não, para o mundo. Tu tá no Prince-sama no século... Tu tá no Prince-sama no século XIX. Uma coisa pior que Kagami no Asobi ainda, para. É agora que o Carleiro diz, para o mundo que eu quero descer. Cara, eu acabei de falar isso, para esse mundo, para. A pior que Asobi ainda, cara, para, não. Arrisco dizer que deve ser pior que Daishogun ainda. Bem, foi legal, eu só tinha uma música além das que eu indiquei, que era Hold Up, de Hyperpolicy, que eu acho que eu fui a única pessoa que assistiu esse podcast de Hyperpolicy, mas eu gosto bastante, anime dos anos 90, bem legal, e é isso, assim, não tem muito o que fazer, não tem propaganda. Ah, pronto, tinha um negócio que eu queria falar, eu ia falar no começo, vou falar agora, é que eu queria mandar um abraço, fica meio estranho, né? Mandar um obrigado aí para o nosso ouvinte Tenshi Samar, que comentou que gostou do podcast de Demônios. E eu tô falando isso porque é interessante que o cara tem o nick Anjo e gostou do podcast de Demônios. Mas tudo bem. Foi bom mesmo, hein? Contraditório. Mas tudo bem. Anjos ou Demônios? Ou ele é tsundere dele mesmo. sei lá, né? E é só isso. Então, Lobo Tchan, por favor, suas considerações finais e qual que vai ser o próximo tema? Pois é, né? Acabou. E o próximo tema é músicas de animes que não se passam em lugares que existem, que são mundos originais. Olha o tema que a Lobo escolheu. Em resumo... Não. Em resumo, a Lobo escolheu temas de animes que não se passam em locais reais, que é outros universos, outros mundos, coisa e tal. Aí vem aquela pessoa chata e diz, mas anime não é no mundo real. Ah, tá bom. Ou seja, animes como Ikokumeiro não pode entrar. Tipo, todos os animes colegiais. normais. Nenhum anime colegial vai poder entrar. Começou bem. Ah, a não ser que seja um anime colegial que se passe no espaço. É, tipo, por exemplo. Marte. É, por exemplo, Zero no Tsukaima entra. Zero no Tsukaima entra. Então, boa Dog noite. Days entra. Dog Days entra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Calheiro, por favor, então. Suas considerações finais e o encerramento deste podcast. Um podcast para alegrar o meu ser, aliviar meu estado de espírito, e foi bom, foi legal. Sou uma pessoa que anda muito para baixo, tem uma semana já, mas faz parte da vida, nem sempre a vida é boa, nem sempre a vida é alegre. E deixando esse papo triste de lado, foi bom participar com os amigos aqui, Loba, Bebop, Eric, Evilásio, se bem que dessa vez eu bati meu recorde de mandar o Bebop pro inferno, foram 3 vezes no mesmo podcast, 3 vezes sequência da por cima, uma maravilha. Ah, acho até que devem estar me odiando lá no inferno, que deve ter uma alfândega, qualquer coisa assim, o pessoal lá deve estar me odiando já. Mas beleza. Não, tá em greve. Como é que você sabe que eles estão em greve? Você mandou lá, lembra? Por isso que eu voltei. Se não, você tinha ficado? Não sei, acho que não. Mano. Hozuki Asama não aceitou, cara. Nossa, eu tenho medo de não, vou pra igreja agora. Quero conhecer o Hozuki, não. É porque, tipo, o Carlinho já entupiu o inferno do Ocidente, então ele mandou pro inferno do Oriente. Cara, pior que é mesmo, deve ter mandado tanta gente pra lá já. Caramba! Faça isso, Carlinho, não faça isso, viu? Se fosse o universo de Dragon Ball, o senhor Ema já estaria horrorizado comigo. Ô, Bebop, é só você dizer pro pessoal, quando for velar seu túmulo, botar muitos presentes. Lembre-se que quem tem fortuna vai melhor no mundo lá. Vou lembrar. E não se esqueça, Bebop, que quando você estiver morto na sua despedida formal... Vamos mudar de assunto. Na sua despedida formal, o pessoal vai estar tomando café e comendo um pouco mortadela. Eu quero continuar vivo. É verdade. Todos nós queremos. Vamos lá. Ali, por favor, vamos parar de falar de um assunto tão fúnebre. Morte? Então tá ok, sem falar de morte. Agradeço então aos amigos por este podcast. Convido a você ouvinte dar uma passada no Netuin e ver os posts semanais de Shukan Friends e o novíssimo com aberturas e encerramentos de destaques da temporada de abril. E já avisando que na temporada de julho serão comentados 2 animes e um deles é Ao Haraido. O outro eu vou deixar nas incógnitas sobre qual será comentado. E visite o Netuin mais com os seus contos. Deixa eu imaginar, Sailor Moon. Não. Tá bom. Mas você vai comentar Sailor Moon, com quase certeza. Esporadicamente, mas não fixadamente. Antes de tu falar música, só um negócio que eu esqueci. Também, pessoal, tá no aí o formulário de junho do Conhecendo o Mercado Nacional de Mangás. Então, por favor, acessem lá ou o Netoin, ou o Portfólio, ou os blogs parceiros e, por favor, preencha o formulário. Qual que é a imagem da capa do formulário dessa vez, Vilas? Da última foi o The Profis. Cara... Eu acho que é o Pela Magia e Orica Mágica. E o interno ainda tem a do Lúcifer e o Martelo. Beleza. Ok, agora com a música mesmo? Muito bem, então para encerrar esse podcast, a música que eu dedico então como tema extra é Farewell Song, encerramento de AITV. E nem preciso falar de AITV, que já foi muito comentado também, eu sei que Vilas odeia o anime também. Então, eu não odeio, preciso citar. Eu acho que eu não amboço e não gosto de E isso não é você odiar? Não, cara. Não tem nada a ver com o dia. E a Avenger? A Avenger eu odeio. Agora sim o Carlinhos escolheu uma música boa. Parabéns, Carlinhos. Você errou bem. Porra, falou que você não escolhe músicas boas na maior parte do tempo. Começou outra treta. Vamos terminar aqui. Passou elogio, começa a mudar cara, e olha o que acontece. Eu começo a mudar neguinho aqui pro inferno, antes de começar a falar Boku no Pico, e vão achar ruim, cara. Olha só, a primeira vez que eu falo Boku no Pico. Olha o Hozuki, Bebop, olha o Hozuki. Cara, a alma do Bebop, ela já tá parcelada em não sei quantas vezes. Sair dessas coisas. Assim, não há mais tá caneta de crédito pro Bebop, não tem mais caneta de crédito pra ele, já tá... Bebop, você não bebe muito não, né, pra ir pra um único inferno que ninguém quer sair lá? Né? Acho que eu vou começar a fazer isso. Já como precaução. Vai que nem pega. Vai, não, faça isso não, porque se você beber muito aí você tem chance de acontecer coisas piores. Bem, então é isso aí, galera. Vamos terminar por aqui. Escutem aí a música de encerramento de E tchau, tchau. Falou. 白く途切れた夢の切れ端を捕まえて、少年は走る。手を離したらどこまでも遠く風の根に消えてゆく。一つだけの手のひらで擦っても、いつか見えた優しさは